se liga aí, ó. Cabra, oxe, aqui não tem vez não. Ligação, pior que uma bala de canhão. De canhão. Os cabra poxo da quebrada, quem leva é bala. Só os merecedor vão seguir na caminhada. Os cabra poxo da quebrada, quem leva é bala. Só os merecedor vão seguir na caminhada. Os cabra poxo da quebrada, quem leva é bala. Só os merecedor vão seguir na caminhada. E aí, irmão, sou sete tapa, mocota sobrevivente. Um guerreiro nato no rap que nunca treme. Meio as consequências a todos pede back. O que importa pra mim, a salvação é o rap. Não vem fica falar que eu não vou conseguir. Busco da quebrada, aqui não vai me interferir. Sou JF, irmão, sobrevivo nessa porra. Miliano representando os irmãos que são de boa. Tão nativa, representando a periferia. Protótipo, química, por ideologia. Pra quem não é suicida e quer debater, vem pra cá, sobreviver é a meta pra você, cuzão. Não vem cabra bruxo não, cê não vai me parar. Ideologia sanguinária, quero ver parar. A rima vem fluentemente na quebrada. Ouvir os pad back, fala da rapaziada. E aí, irmão, cê não ajuda no rap, cê não corre, hein? Tá tirando onda aí com os pivete. Que nada, tiozinho, o lema aqui é respeitar. Pois o coligação jamais vai se entregar. Os cabra fojo da quebrada, que leva é bala. Só os merecedor vão seguir na caminhada. Os cabra fojo da quebrada, que leva é bala. Só os merecedor vão seguir na caminhada. Os cabra fojo da quebrada, que leva é bala. Só os merecedor vão seguir na caminhada. Na caminhada. Os cabra fojo leva é bala.